queridos. Como estão vocês essa noite? Eu também tô assim. Foram só 3 músicas. E eu tô cantando cada uma delas como se o mundo fosse acabar depois da próxima. Vamos de som.